Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos, queridas ouvintes, telespectadores, simpatizantes da loja esotérica virtual, queridos que nos acompanham aqui pela Rádio Esotérica FM ao vivo e a qualquer hora do dia, da noite, da madrugada no site da Lever, a loja esotérica virtual. O portal que nós coordenamos há 18 anos na internet, com centenas de palestras, programas, muitos e muitos textos que a maioria de vocês já conhecem. Mas se você ainda não visitou, ouvinte, clique aí www.lever.com.br. Não deixe de colocar esse endereço aí nos seus favoritos, bem como o da nossa rádio esotérica. FM. Durante todo o dia, muito boa música da nova era. E aqui à noite, às 9 da noite, o programa Lux Esotérica com a sabedoria para a sua alma, estudos do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E vamos dar prosseguimento, ouvintes, a mais uma noite de estudos aqui dos temas do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa. Estamos chegando no dia de hoje ao nono capítulo desse livro. É o décimo programa Lux Esotérica sobre o livro Fundamentos de Teosofia. O tema de hoje é Os Reinos da Vida. Vai nos falar Gina Rajadasa e vamos dar algumas pinceladas aqui sobre a evolução da vida, ouvintes, nos reinos que estão presentes aqui nesse nosso sistema solar. Nós convidamos efusivamente aos nossos ouvintes que quiserem mais detalhes sobre a evolução da vida no sistema solar, que pesquisem na Levir, que pesquisem no canal do YouTube, aqueles mais de 40 programas que nós fizemos sobre os temas do livro O Sistema Solar, do Major Arthur E. Powell. E esse capítulo do livro do Gina Rajadasa faz uma muito competente, um resumo muito competente daqueles temas, ouvintes. Pois ele discorre aqui acerca da involução e da evolução da vida nos reinos que estão diante de nós, ouvintes, o reino mineral, o vegetal, o animal e o humano. E antes desse arco evolutivo que é composto desses reinos que eu acabei de citar, existem os reinos involutivos, que são o primeiro, segundo e terceiro reinos de essência elemental. Então, ouvintes, o que nos interessa realmente conhecer desse assunto é que o grande plano de Deus que existe no sistema solar, que é a evolução, ele se processa, amigos, não pelo acaso, como lamentavelmente a nossa ciência, por falta de uma melhor ideia, muitos cientistas dizem que as coisas têm evoluído nesse sistema solar pelo mero acaso, pela sorte. Isso realmente é absolutamente impossível, e realmente quem tem a chave para o processo de como as coisas estão evoluindo nesse nosso sistema de mundos, ouvintes, é realmente o conhecimento esotérico, são os mestres de sabedoria, eles é que estão aqui conscientemente conosco há muitos milhões de anos, e eles realmente têm a chave de como esse processo está se desenrolando. Pois nós sabemos que tudo na vida, desde uma pequena célula, uma pequena planta, ouvintes, ela se desenvolve através de um processo centenário. Então, mesmo uma pequena semente que é lançada ao solo, ela ali encontra as condições para se abrigar. Então, primeiro ela desenvolve as suas raízes, depois que ela ganha força, ela se projeta para fora da terra, vai desenvolvendo um tronco, no final dos troncos vão se desenvolvendo as folhas, aquela pequena planta vai crescendo, vai se bifurcando nos seus galhos de acordo com uma lei de crescimento, e finalmente ela vai dar também as suas flores, por meio do qual ela vai expandir a sua vida. E muitas plantas também geram frutos que são oferecidos para os seres da natureza, para que ao consumir esses frutos, a própria vida daquela planta na forma das sementes contidas nos frutos possam se reproduzir distante da planta original. Então, se nós fizéssemos uma divisão aí, nós encontraríamos o processo centenário. E também o Ventes, o que nos ensina a teosofia é que esse processo centenário, ele acontece não só na vida de um ser humano como um indivíduo, mas também na vida de um planeta como um todo. Então, amigos, nós não estamos perdidos num oceano de espaço vazio em que a Terra está flutuando, perdida, está derivando no espaço. Tudo que está acontecendo, ouvintes, nesse nosso planeta tão fértil de vida, não só de vida material, mas principalmente de vida espiritual, sendo palco para a evolução de muitos e muitos bilhões de seres que estão aqui evoluindo, eles estão se movendo através de evoluções centenárias, que são individuais e que são coletivas, né? E a nossa humanidade, ouvintes, ela está dentro de um processo centenário. Processo esse que acontece, como nós dissemos, num palco. E o palco, ouvintes, é o globo, é o planeta no qual nós habitamos. E como introdução, ouvintes, e que pode à primeira vista chocar qualquer um que ouve pela primeira vez esse tema, ouvintes, mas é necessário fazê-lo. Esse planeta, ouvintes, não é o primeiro planeta que nós ocupamos enquanto seres humanos. Nós já habitamos outros globos, outros círculos de vidas dentro do nosso próprio sistema solar. Na verdade, ouvintes, a Terra não evolui como um globo único. Quem escreveu a primeira vez a esse respeito foi Madame Blavatsky em sua Doutrina Secreta, quando ela mencionou, ela destrinchou a existência de 7 globos que estão evoluindo concomitantemente com esse nosso planeta material. E posteriormente, outros grandes teósofos, como Annie Besant, como Leadbeater, escreveram também a esse respeito. Então, a chamada onda de vida, ela tem se processado, ouvintes, não apenas nesse planeta, mas em 7 planetas, sendo que 3 deles são planetas visíveis, né? Estou mencionando apenas a cadeia terrestre, e é um assunto que tem muitos e muitos detalhes, ouvintes, mas para nós não nos perdermos, vamos nos ater à nossa cadeia de mundos, né? Ou conjunto de mundos, né? Não confundam esse termo cadeia com com algum lugar que nos aprisiona, ouvintes, né? E isso já deu pano para muita incompreensão. Cadeia, no sentido esotérico, quer dizer o conjunto, né? De, o encadeamento, como se fossem as sete esferas que nós utilizamos para evoluir, elas são como se fossem anéis de uma corrente, né? Daí esse encadeamento, daí que nós usamos esse termo cadeia, né? Cadeia de mundos, a cadeia terrestre, que é a ligação de sete planetas, nos quais, ouvintes, a vida está aqui na Terra hoje, ela tem circulado. A vida não é exclusividade do nosso planeta, e de nenhum outro planeta do Sistema Solar. Na verdade, todos os planetas do Sistema Solar possuem vida, mas nesse exato momento apenas o planeta Terra e quiçá no interior do planeta Marte, né, no seu subsolo, ainda exista vida material. Mas espiritualmente todos os globos do Sistema Solar possuem vida. Mas como nos explica a teosofia, ouvintes, é necessário que a vida circule pelas esferas de uma cadeia planetária por sete vezes, né? Então, nós já estamos, de certa forma, relativamente avançados na evolução da cadeia terrestre, pois já foram dadas quatro voltas dentro desse nosso sistema de mundos. Na verdade, quatro voltas e meia, e nós, a onda de vida, ela se retira de um planeta e vai para o outro, e aquele planeta que tem a atenção do grande espírito planetário, né? Pois no Sistema Solar existem sete logos planetários, as sete grandes luzes perante o trono de Deus, e são esses espíritos planetários que conduzem a vida de um planeta para o outro. E o nosso sistema de mundos, ouvintes, o sistema da Terra, assim chamada cadeia terrestre, ela envolve também na atualidade, nessa chamada quarta ronda, envolve também o planeta Marte e o planeta Mercúrio. Na verdade, ouvintes, a onda de vida que está aqui na Terra atualmente, ela esteve no período imediatamente anterior no planeta Marte. Então, de uma forma ou de outra, e nós não conhecemos os detalhes acerca disso, todos os espíritos humanos que estão aqui na Terra estiveram no planeta Marte. E aí, ouvintes, é que fica a explicação do que, porque tamanha vontade, né, que o ser humano dentro da ciência tem manifestado para retornar para a Marte. Marte, ouvintes, já foi a nossa terra, né? Já foi a nossa casa como ponto evolutivo. E a ele nós voltaremos num futuro distante, podemos dizer assim, conforme progredir a nossa onda de vida. Mas do planeta Terra nós não retornaremos a Marte, mas sim a onda de vida que está aqui na Terra vai prosseguir para o planeta Mercúrio. Mercúrio que atualmente é desabitado, né, fisicamente, mas lá com certeza há muita vida espiritual. Então, ouvintes, na verdade o Sistema Solar ele não é composto apenas pelos nove planetas físicos conhecidos, né? Apesar de que a própria ciência descartou o planeta Plutão, né, desta condição de planeta, chamando apenas de planetoide, mas a verdade esotérica, ouvintes, é que no Sistema Solar atualmente existem 49 esferas, 49 planetas que são apenas esses 9 planetas físicos, e os demais são planetas invisíveis, são planetas astrais, planetas mentais, e há planetas de matéria mental abstrata. E assim, ouvintes, o sistema solar, do ponto de vista espiritual, é muito mais complexo. E a vida, ouvintes, quando chega a cada um desses planetas, também passa por um processo setenário. Assim como a vida de um indivíduo se processa em ciclos de 7, né? Desde a primeira infância, de 7 em 7 anos há uma certa evolução na vida de um ser humano individual. A humanidade em um planeta, ouvintes, ela tem que passar por 7 grandes períodos de expansão da sua consciência. E essa expansão acaba acontecendo de uma forma coletiva. Então, esses períodos evolutivos é aquilo que antigamente os ocultistas chamavam de raça humana. Hoje nós preferimos chamar esses espasmos do desenvolvimento humano como civilizações humanas. Então, já no segundo capítulo desse livro, nós já falamos das chamadas 7 grandes raças, das 7 grandes civilizações que já se manifestaram nesse planeta. A primeira das grandes raças no hemisfério norte, que não era nem física ainda. Depois a raça Hiperbórea, que já começou a desenvolver o duplo etérico. Depois a Lemúria, que ocupou um grande continente que se estendia da África até a direção da Ásia, terminando, cruzando todo o Pacífico e terminando na região da Ilha de Páscoa, mais ou menos, no Oceano Pacífico. Ali se desenvolveu a assim chamada Lemúria, que foi o palco da primeira humanidade física. Né? E por cerca de 10 milhões de anos, a humanidade se desenvolveu na Lemúria, aperfeiçoando o seu tipo físico. Né? O grande objetivo da Lemúria era desenvolver o corpo material. E depois, nos 2 ou 3 milhões de anos seguintes, surgiu um grande continente, no que é hoje chamado o Oceano Atlântico, e ali, ouvintes, existiu o grande continente da Atlântida, que se estendia desde onde hoje existe a Inglaterra, cruzando todo o oceano e vindo até a altura do nosso querido Rio de Janeiro, aqui no hemisfério sul. E aí, ouvintes, nesse grande continente se desenvolveu a Atlântida. E os atlantes tinham uma grande tarefa, que era o de desenvolver a parte emocional, as características emocionais, o corpo astral do ser humano. Foi essa a grande tarefa da Atlântida. E essa tarefa, lamentavelmente, não foi plenamente cumprida, porque nós vemos hoje em dia que nós já passamos por um estágio posterior, que seria o desenvolvimento da mente, e as pessoas até hoje não controlam ainda o seu corpo emocional como deveria controlar, né? Então a Atlântida chegou ao seu fim, ainda existem ecos da Atlântida espalhados por todo o mundo. Todas as civilizações que têm a característica que possuem hoje os japoneses, os chineses, coreanos, com aquela linguagem ideográfica, né? São, ou, por assim dizer, os últimos tipos que pertencem a essa grande civilização Atlante. Se bem que todo mundo hoje na humanidade já está na civilização posterior, e há cerca de 1 milhão de anos atrás começou a se desenvolver a atual civilização, que é a quinta grande civilização, chamada de civilização ariana. que surgiu na região do Tibete, se espalhando pela Índia, e esse braço indo-ariano veio então caminhando, constituindo assim a raça branca, né? A grande civilização que se desenvolveu naquela região. E ela veio então vindo do Oriente para o Ocidente até chegar à Europa, passando pelo Oriente Médio, onde surgiram a civilização árabe e tudo mais, até finalmente a chegar à Europa e derradeiramente aqui nas Américas. E nós estamos já, ouvintes, na quinta sub-raça, da quinta raça raiz, que é a civilização ariana. E o grande objetivo da nossa civilização atual é o desenvolvimento da mente, do princípio mental, que está se expandindo profundamente. E nós vemos isso manifesto na forma da tecnologia, no uso que as pessoas fazem do conhecimento, da ciência, prolongando a vida material, criando um maior conforto, criando uma estabilidade material maior. E tudo isso, ouvintes, faz parte justamente desse plano evolutivo. Porque nos próximos milhões de anos, ainda vão se desenvolver duas grandes civilizações nesse planeta. A sexta grande civilização, que vai ser a civilização da intuição, ouvintes. Esta nossa civilização intelectual, a civilização ariana, ainda vai perdurar por muito tempo. Mas naquilo que é hoje conhecido como o Oceano Pacífico, vai se erguer um novo continente pelas mudanças periódicas do nosso planeta, dos cataclismos que ocorrem de cerca de a cada 30 mil anos, grandes mudanças sobre a Terra acontecem, e no Atlântico, no Pacífico, e não é à toa que esse oceano leva esse nome, ouvintes, pois quem o batizou assim sabe que uma civilização, na verdade duas grandes civilizações, se desenvolverão nessa região com características muito mais espiritualizadas do que nós temos hoje em dia. Então, Jinaraja Dasa justamente escreveu esse livro Fundamentos de Teosofia, dizia que há pessoas, né, com as características da sexta grande raça já começavam a aparecer nos Estados Unidos, na região da Califórnia, na região da Austrália, da Nova Zelândia, e aqui no Brasil e na Argentina, no Cone Sul da América do Sul, muitas pessoas já estão começando a desenvolver e a manifestar essa percepção mais profunda da vida, uma visão mais ecológica, uma visão mais integrada do homem com o seu meio ambiente, respeitando o seu semelhante, praticando a sua religião como uma forma de autodesenvolvimento. Tudo isso, ouvintes, serão características dessa nova civilização. E, na verdade, ouvintes, há realmente grandes objetivos a serem alcançados. E no nosso último programa nós estivemos falando sobre o reino animal, né? Por mais evoluídos que sejam os animais que estão conosco sobre o planeta, eles não têm permissão, está fechada a porta de passagem do reino animal para o reino humano. Só na próxima cadeia, na próxima ronda, ou seja, na próxima volta da vida pelos planetas, é que os atuais animais vão poder ocupar, ouvintes, a posição que a nossa humanidade ocupa. E mais precisamente, quando se desintegrarem esses sete planetas que hoje são ocupados e forem formados, então, a próxima cadeia de mundos, que ainda não tem nome, porque a atual é chamada de cadeia terrestre, e a precedente, que foi a chamada cadeia lunar, que possuía apenas um único planeta físico, que hoje é o que restou dessa cadeia, está aqui conosco na forma desse satélite natural que a Terra possui, que é a Lua, e que hoje os astrônomos discutem muito se a Terra e a Lua não teriam uma origem conjunta, que a Lua teria surgido de uma colisão de um grande asteroide com a Terra. Na verdade, conforme a ciência for evoluindo e novas pesquisas forem feitas, é praticamente certo que eles chegarão à mesma conclusão que o esoterismo tem, de que na verdade é a Terra que surgiu de um grande cataclismo que aconteceu com um planeta maior, que era a nossa Lua. Então a nossa atual casa, o nosso planeta Terra, foi formado da colisão de um grande asteroide com a Lua. A Lua perdeu praticamente 70% da sua massa e ficou solta no espaço, e depois de muitos milhões de anos essa matéria solta se condensou na forma da Terra, e toda a vida que existia na Lua então passou para o nosso atual planeta. E é daí, obviamente, ouvintes, que vem o DNA de todos os seres que acabaram existindo aqui na Terra, principalmente dos dinossauros, né? Que é praticamente impossível se explicar como assim afirma a ciência, que do acaso, da colisão dos átomos, da mistura da vida nos seres unicelulares, depois de alguns milhões de anos você teria seres gigantescos com dezenas de metros, como era o caso dos grandes dinossauros. Naturalmente que não foi isso, ouvintes. A vida se transferiu da Lua para a Terra, e hoje a Lua é praticamente um cadáver, um planeta seco, sem vida, realmente apenas palco da dissolução de seres muito atrasados. E a Lua hoje no ocultismo é chamada de a oitava esfera, um local que realmente não vale a pena visitar, nem quando você tem a consciência da projeção astral, porque é justamente como se fosse um quintal esquecido da Terra, aonde são lançadas ali almas penadas, seres extremamente ofensivos à nossa Terra, são deixados para se decompor ali na Lua. Então, ouvintes, os nossos animais só vão conseguir chegar ao reino humano no próximo sistema de mundos, quando as próximas três rondas se processarem, e a vida então vai sofrer uma grande tribulação, e esse planeta vai ser decomposto, bem como Marte, bem como Mercúrio, mas a vida vai continuar e os nossos animais vão ter a oportunidade, ouvintes, de chegar nesse ponto que nós estamos. E no nosso segundo bloco de hoje, do nosso programa, nós vamos falar sobre o que vai acontecer, ouvintes, com a nossa humanidade quando nós atingirmos os objetivos que estão já previstos para que a nossa humanidade atinja. Aliás, um patamar muito elevado está colocado diante de nós, e o programa Lux Esotérica tem salientado essas informações. Já fizemos todos aqueles programas sobre o sistema solar, e agora hoje vamos comentar de novo com vocês acerca dos objetivos espirituais para a nossa humanidade nessa cadeia terrestre. Mas para que eu possa me refrescar aqui um pouco, ouvintes, vamos fazer aquele intervalinho,

a sua numerologia, o seu mapa astrológico e muitas conferências do site da Levir para vocês ouvirem no seu computador ou no seu aparelho de áudio portátil. Mas vamos continuar, amigos, falando aqui dos temas do livro Fundamentos de Teosofia, de Gina Rajadasa. Estamos no nono capítulo do livro do Gina Rajadasa, denominado Os Reinos da Vida. Estamos falando dos planos, ouvintes, como a vida se processa, como ela se desenrola na sua coletividade dentro do nosso planeta. E, ouvintes, como todo desenvolvimento, existem metas dentro desse processo. E essas metas não são realmente simplórias, são metas bastante elevadas. Quando o Mestre Jesus disse que nós poderíamos fazer milagres superiores aos que ele fez, ouvintes, as suas palavras não foram em vão. O futuro que está diante do ser humano como um ser cósmico é uma coisa, ouvintes, que não pode ser alcançada pela nossa imaginação. Cada um de nós, ouvintes, desde o mais simples dos seres humanos, mesmo aquelas pessoas que nós consideramos pouco desenvolvidas, indo até aquelas que são mais desenvolvidas, todos nós, ouvintes, temos uma destinação, um papel a ocupar no cosmos, e o cosmos está esperando o nosso retorno, a nossa chegada até esse objetivo. Nós sabemos que esse planeta já teve a manifestação de seres absolutamente iluminados. Tivemos Budas, tivemos Manus, tivemos salvadores do mundo, grandes santos, grandes sábios. E entre nós, ouvintes, há centenas desses seres que nós chamamos de mestres. Mas o fato, ouvintes, é que isso ainda é muito pouco perante a totalidade, esse grande grupo de chispas, de mônadas humanas que estão aqui evoluindo dentro dessa cadeia planetária que nós chamamos de cadeia terrestre. Segundo a avaliação de Charles Leadbeater, são 60 bilhões de chispas divinas que estão todas no nível humano. E nós, ouvintes, há muitos milhões de anos atrás, estivemos naquela esfera que hoje brilha, né, com refletindo a luz do sol, e não tem nenhuma vida mais lá, que é a Lua. Eu, você, todos nós, seres humanos, nós fomos o reino animal daquele planeta que outrora, ouvintes, abrigava até mais vida física do que esse nosso planeta Terra atualmente. A vida que está aqui no planeta Terra hoje é até suave comparada com o que era a vida na cadeia lunar. Lá a atmosfera era mais densa, os animais eram todos gigantescos, como eram os dinossauros nas primeiras eras do desenvolvimento da vida aqui na Terra. Haviam, inclusive, muitos seres que nós parcamente poderíamos classificar nos dias de hoje. Eram seres meio planta, meio animais, como se fossem plantas carnívoras, que perfaziam, ouvintes, um reino animal muito mais animado, digamos assim, muito mais concorrido do que esse que nós temos aqui na Terra hoje. Nós é que estivemos naqueles corpos animais, ouvintes, da Lua. E por força, ouvintes, desse projeto evolutivo, que é setenário, que é cíclico, que vai se renovando com o tempo, Nós, então, ouvintes, fomos, por assim dizer, empurrados pela onda de vida até o reino humano. Não, ouvintes, sem sofrer bastante. Já mencionamos isso diversas vezes, que muitos dos seres humanos que habitavam lá na Lua, e não éramos nós, porque nós estávamos no reino animal, muitos eram muito cruéis conosco, realmente nos violentavam, comiam a carne do reino animal, faziam, lamentavelmente, a mesma coisa que a gente faz com os animais, essa industrialização da vida dos animais para a alimentação, para realmente usos diversos que nós fazemos. Lamentavelmente, nós fomos vítimas desse tipo de comportamento dos nossos seres que eram superiores a nós. E é por isso que há tanta violência na humanidade hoje em dia, porque isso está, por assim dizer, imbricado no nosso DNA, não físico, ouvintes, mas nos nossos átomos permanentes, que são os mesmos desde que nós começamos a evoluir nos reinos inferiores até ao animal, quando nós estivemos no reino vegetal, no reino mineral, nós mantemos, cada chispa divina mantém alguns átomos que trazem as vibrações antigas. Então, muitos que são seres humanos hoje em dia saíram do reino animal para o reino humano pelo ódio, ou desenvolvendo a inteligência para escapar da violência a que nós éramos submetidos. Poucos de nós realmente saíram do reino animal pelos caminhos corretos, que seria pelo amor, seria pela dedicação aos nossos donos, como nós fazemos com os nossos animais domésticos, né? É incrível como que a humanidade consegue fazer essa diferenciação para o animal doméstico. A gente dá tudo de bom, compra ração, compra tudo que eles precisam, tratamos da saúde deles, mandamos no pet shop tomar banho, tosar o pelo, mas nas nossas mesas nós temos ali animais cortados em pedaços que nós usamos para nos alimentar. Quer dizer, nós temos essa contradição terrível, que nós tratamos alguns animais extremamente bem, amorosamente, com consideração, e com os outros nós fazemos de conta que eles não existem e nós vamos lá e fazemos uso deles. E isso, ouvintes, tem karmas aí que estão sendo acumulados para a nossa humanidade, que vão ter que ser pagos lá na frente. Realmente não existe ação sem reação. Quem quiser escapar disso que vai voltar, ouvintes, tem que tomar a sua opção rapidamente e deixar, ouvintes, de explorar o reino animal. E, ouvintes, o objetivo das cadeias planetárias é realmente que haja um aperfeiçoamento dos seres que estão ali presentes. Aperfeiçoamento para os reinos inferiores é passar para o reino seguinte. Então, para nós humanos, está, ouvintes, previsto o nosso ingresso no reino super-humano, no reino puramente espiritual. E na cadeia lunar havia um grande objetivo, que era o atingimento do arhatado, ou seja, aquilo que hoje em dia é descrito como a quarta grande iniciação na fraternidade branca, era o objetivo dos seres humanos que já eram humanos na cadeia anterior, na cadeia lunar. E, ouvintes, a evolução é tão lenta que esses que nós chamamos de mestres hoje em dia, como o mestre Moria, o mestre Kutumi, o mestre Jesus e tantas dezenas de outros, ouvintes, eles já eram homens na cadeia de mundos anterior. É por isso que eles estão tão na nossa frente, é por isso que eles são tão magníficos, tão divinos. Não é, ouvintes, porque Deus deu alguma coisa especial para eles. É porque eles estão aqui evoluindo há muito mais tempo do que nós. E alguns tiveram, inclusive, o privilégio, mesmo estando no reino animal, de terem convivido com esses mestres já naquela cadeia de mundos anterior. Muitos seres humanos foram animais de estimação daqueles que já eram homens e que nós hoje chamamos de mestres. E essas pessoas hoje são aquelas que estão se transformando nos discípulos dos mestres e que mais cedo ou mais tarde vão se transformar em mestres. Porque o objetivo da cadeia lunar, ouvintes, era atingir a quarta grande iniciação. A iniciação, que não é pouca coisa também, ouvintes, é idêntica à iniciação que o Mestre Jesus teve há 2000 anos atrás. É o momento da crucifixão, o momento da separação entre o eu divino e o eu terrestre, que é representado por aquela crucifixão. Crucifixão, ouvintes, que não é uma morte, não é ser pregado num pedaço de madeira e ficar exposto como se fosse um pedaço de carne. Porque a cruz, meus irmãos, é o símbolo da energia solar, da sua quádrupla atividade. Então, aquele que atinge a quarta iniciação, ele retorna, por assim dizer, para o Pai. Porque o nosso Pai espiritual é o Espírito cósmico que está por trás do sol material. Então, ser crucificado, ouvintes, em termos místicos, é voltar, ouvintes, até a divindade solar. Então, esse era o objetivo, ouvintes, da cadeia anterior, e foi atingido pelos nossos mestres. Agora, nós estamos numa cadeia posterior a essa. Nós estamos na quarta cadeia de mundos, que é a cadeia terrestre. Então, ouvintes, aqui o objetivo é mais alto. Nós temos que atingir o grau de mestre, ouvintes, o grau de adepto. É esse o grande objetivo que está diante da nossa humanidade, e os grandes teósofos já advertiram que nem todos da nossa humanidade vão atingir plenamente esse estágio. Nos próximos milhões de anos que nós ainda vamos viver, a nossa humanidade por sobre o planeta, muitos não vão atingir. Mas uma conta realmente muito, em termos muito simplórios que foram feitos, realmente arredondando os números, é que serão sucesso, para essa evolução, dos 60 bilhões de seres humanos que estão aqui, primeiro porque antes que esse sucesso seja obtido, vai haver uma grande separação desses egos que não estejam ainda devidamente preparados. Já na próxima ronda, na quinta grande ronda, quando a vida passar ao planeta Mercúrio, depois aos planetas invisíveis, que são planetas astrais e mentais, depois que a vida retornar ao planeta Marte e finalmente retornar aqui à Terra, haverá a separação de 2/3 da humanidade. Vão ficar para trás, vão ficar na repetência, podemos dizer assim, naquilo que será conhecido como o grande dia de juízo, o grande dia de juízo final da nossa humanidade, pois para que bilhões e bilhões de seres consigam, ouvintes, atingir o grau de mestre, é necessário um ambiente muito mais espiritualizado que nós temos na atualidade. Não há, ouvintes, realmente condições, nós sabemos muito claramente isso, e o quanto atrapalha na evolução que haja entre nós, entre os seres humanos, pessoas tão atrasadas que o objetivo delas é exclusivamente egoísta, e pessoas que realmente tiram a vida dos outros. Nós temos visto tantos exemplos disso, o que fizeram com o Mestre Jesus, ou o que fizeram com o Gandhi, por exemplo, que foi assassinado diante de uma grande multidão, essa perseguição que existe contra os sábios espirituais. Só pessoas realmente absolutamente atrasadas, que ao invés de receberem os mestres espirituais, na verdade se transformam em perseguidores desses seres. Então, como é que Jesus vai voltar, ouvintes? Como é que os mestres vão governar esse mundo, que é realmente uma terra de ninguém, é a terra onde vale a lei do mais forte, onde vale realmente a lei de talião, olho por olho, dente por dente, e quem pode mais chora menos. Infelizmente, ouvintes, o mundo ainda é muito isso, apesar de todos os progressos. Então, o dia da grande separação vai limpar a área, ouvintes. Então, cerca de 24 bilhões de seres humanos vão ser afastados e vão retornar como seres humanos na próxima cadeia planetária, e lá, como repetentes, vão poder ingressar junto com o nosso reino animal, que vai se transformar em humano. Eles vão nascer juntos com aqueles novos seres, provavelmente vão ser líderes daqueles seres humanos e vão ter a sua oportunidade. Aqueles que ficarem, ouvintes, outros 24 bilhões de seres humanos vão atingir esse sublime grau de adepto, de mestre de sabedoria, e os outros tantos que sobrarem, ouvintes, os outros 12 bilhões que vão sobrar, vão estar distribuídos entre o grau de Arhat, ou seja, de quarta iniciação, e de terceira iniciação e iniciações inferiores. Porque esse processo realmente é muito lento e ele não vai ser, obviamente, como é hoje, como mencionou um dos mestres de sabedoria: o que sabe hoje um mestre de sabedoria é o que vai saber uma criança dentro dos próximos ciclos espirituais, principalmente da sétima ronda que vai acontecer lá na frente. Ou seja, nós ainda, ouvintes, vamos presenciar, porque todos nós vamos retornar aqui. Obviamente que nós não nos lembraremos mais dessas nossas vidas mortais, mas a nossa alma vai continuar retornando a esse planeta. Então, ouvintes, quando o Mestre Jesus ou as Sagradas Escrituras dizem que nós temos que atingir a plena estatura do Cristo, isso, ouvintes, não é simplesmente uma figura de linguagem, não é uma figura de retórica. Nós temos, ouvintes, que correr atrás do nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós temos que atingir a iluminação, não tão elevada como atingiram o Senhor Maitreya, que já está lá na sétima iniciação, e nem tão elevada quanto o Senhor Buda, que foi aquele que mais avançou dentro da nossa humanidade, atingindo a oitava grande iniciação, a iniciação de Buda. Mas nós temos que nos igualar ao nível que chegaram o Mestre Kutumi, o Mestre Moria e o Mestre Serapis, o Mestre Hilarion e tantos outros mestres que estão na quinta iniciação. A quinta iniciação, a iniciação de adepto, é o nosso objetivo, ouvintes, e nós precisamos chegar nesse ponto. E quando nós nos tornarmos mestres, ouvintes, mestres de sabedoria, vão se abrir as 6 grandes portas. Na verdade, eram para ser 7, mas 2 delas são muito semelhantes, mesmo que a gente queira manter o centenário aqui. Mas são 7 grandes opções, ouvintes, de evolução, né? O Jinaraja Das, aqui no seu livro Fundamentos de Teosofia, ele menciona as 7 opções diante do homem perfeito, do adepto. A primeira dessas opções é permanecer com a humanidade como membro da hierarquia da grande fraternidade branca. Ou seja, o indivíduo atinge esse grau de mestre, ou seja, sua consciência chega ao nível átmico, ao nível nirvânico, e ali ele tem que fazer uma opção, que é para que caminho cósmico, ainda dentro do sistema solar, ele vai seguir, né? Então, aqueles mestres que nós conhecemos hoje em dia, ouvintes, que nós estamos mencionando aqui, são aqueles que tomaram essa primeira opção, permanecer com a humanidade como membro da grande fraternidade branca, da hierarquia dos santos seres. A segunda opção é permanecer com a humanidade como Nirmanakaya. Nirmanakaya é um tipo de mestre, ouvintes, muito diferente, pois ele não vive encarnado na humanidade. Já os mestres da fraternidade branca são obrigatoriamente levados a estar encarnados como homens e mulheres aqui no planeta Terra. Já o Nirmanakaya é, por assim dizer, um grande emanador de energias. Ele não vai tomar discípulos como os mestres da fraternidade branca fazem, mas ele vai permanecer irradiando, vibrando, para que haja energias superiores, para que esse planeta e a nossa humanidade, muito especificamente, possa seguir a sua evolução. Esta é a segunda grande opção. A terceira é unir-se aos devas ou hostes angélicas. Essa terceira opção é muito interessante, muito importante, e nós temos sempre dito aqui que aquela que foi a grande mãe do Mestre Jesus há 2000 anos atrás, e que em encarnações anteriores também se reencarnou como mulher e foi a mãe física de outros Mahatmas, de outros mestres, ela atingiu a quinta grande iniciação, o grau de mestre. Isso aconteceu no 4º século da nossa era, e a sua opção foi entrar para o reino angélico. Ela se transformou num grande arcanjo e permanece nesse planeta, ouvintes, ajudando principalmente as mulheres quando estão naqueles meses críticos, mas ao mesmo tempo abençoados, que é o período da gravidez. Então, ouvintes, essa é uma grande importante opção. A quarta grande opção é unir-se à equipe do Logos, ou seja, trabalhar indo para outras esferas que estão atrás de nós na evolução da nossa humanidade, e trabalhar, ouvintes, ali no plano espiritual ou até material, para que a vida possa atingir os seus objetivos nos outros planetas do nosso sistema solar. A quinta grande opção, ouvintes, é preparar o trabalho da cadeia seguinte, ou seja, do encadeamento dos 7 planetas que vão surgir no futuro. Essa, obviamente, é uma tarefa bastante difícil. Só aqueles que têm uma verdadeira compreensão do plano de Deus, da evolução que Ele quer para os mundos, é que vão participar nesse processo. E as 6ª e 7ª opções, ouvintes, que deve haver alguma diferenciação entre elas, mas aqui o Jinaraja Dasa menciona que ambas significam entrar no Nirvana. Pois o que diferencia, ouvintes, o mestre, o iluminado do homem comum, é que ele sobe a sua consciência até o plano astral, o plano mental, o plano búdico, que é a intuição pura, e sobe até o nível átmico, que é chamado também de nível nirvânico. E aí ele realiza o que é realmente e verdadeiramente a vida, a consciência nesse plano, sente uma perfeita unidade com todos os seres e não há mais por que se reencarnar nesse mundo aqui da matéria. Então o indivíduo apenas vai voltar quando ele precisar, ouvintes, ou então quando terminar toda a evolução desse sistema de mundos que nós estamos tendo aqui em dia hoje. Então entrar no Nirvana não é uma, por assim dizer, uma opção egoísta, uma opção que pode ser descartada, porque todos os mestres um dia estiveram dentro dessa condição. Mas, ouvintes, é obviamente uma opção difícil que não pode ser destacada dentre as outras ou ser colocada como inferior, porque é um direito que o indivíduo tem de, ouvintes, alcançar o nível de nirvana, ou seja, de ser perfeitamente livre, e essa liberdade, ouvintes, deve ser respeitada. Mas, ouvintes, isso pode estar muito longe para cada um de nós, mas nós temos que respeitar a opção de cada um dos mestres, dos Mahatmas que alcançaram esse nível. E nós, ouvintes, estamos participando dos primórdios desse desenvolvimento, porque cada uma das pessoas que estão aqui agora estão se preparando para ajudarem a formar a sexta grande civilização, que vai ser intuitiva, e lá na frente, ouvintes, haverá aquela civilização que será uma civilização, obviamente, de pura espiritualidade, que vai ser a sétima grande raça raiz. Está muito distante no tempo. A sexta grande raça já está começando a ser modelada agora. Ela vai se desenvolver totalmente daqui a mais de 1 milhão de anos. Mas a sétima raça raiz está há alguns milhões de anos atrás. E Jinarajadasa muito gratamente nos diz que nós brasileiros, ouvintes, temos já as características de fraternidade que nos fazem serem participantes dos primeiros seres humanos que têm as características de uma humanidade intuicional. Então, ouvintes, convido a todos vocês para estudarem aí os detalhes no livro do Jinarajadasa, O Fundamento de Teosofia, porque realmente há muitos detalhes, e também nos nossos programas sobre o sistema solar. Então vamos ter que parar por aqui, apesar do tema ser apaixonante, o adiantado da hora nos faz terminar mais um programa. Convido vocês para uma última interiorização, onde nós vamos pronunciar e vamos nos afinar com as palavras do mantra, do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. A todos vocês desejo um ótimo final de noite, um bom descanso. Permaneçam agora com a musicalidade da Rádio Esotérica FM, a música da nova era, e aguardo vocês em mais uma edição do nosso programa. Nos despedimos com um forte, um caloroso, um fraterno abraço e, ouvintes, a todos desejamos uma boa reflexão sobre esses temas, estudando os temas do livro Fundamentos de Teosofia, do Gina Rajadasa. Então, até a nossa próxima edição.